Ela quebra tudo no beat de Portugal. Da noite, depois de alguns copos, depois de alguns flash, ela sempre quer me ligar. Manda foto na saída da boate, perguntando qual vai. Se o FT vai rolar, ela é um mau caminho, traz as amigas pra dar. Em plena quinta-feira, ela na minha cama. Gata, escolhe o hotel que você quer acordar. Sem calcinha, com a minha camisa, casa branca. Bebe esse drink e faz relaxar. A vida é party, você é pelada. Fumaça sobe e perfumo ar. A vida é party, você é pelada. No final da noite, depois de alguns copos, depois de alguns flash, ela sempre quer me ligar. Manda foto na saída da boate, perguntando qual vai, se o FT vai rolar. A te pressiona, derrubei a boate. Avança mais fácil, de nós só desenrola. Eu te conheci perdida na cidade. No meio do FT, pare na hora de ir embora. Era só pra nós fumar o baseado. Se pra nós ter ficado uma noite de marola. O motivo de tu cometer o pecado e ficar sem nem ter conhecido o meu outro lado. Bebe o licor só pra relaxar. A vida é party, você é pelada. Pode ver na vista do Joá. A vida é party, você é pelada. No final da noite, depois de alguns copos, depois de alguns flash, ela sempre quer me ligar. Manda foto na saída da boate, perguntando qual vai, se o FT vai rolar.